¿Dónde estás? Loco. Olá e bem-vindos de volta ao Diários da Camisa de Força, episódio 2, um podcast para padrinhos, PicPayers e apoiadores. Afinal, são vocês que detêm as chaves da minha cela. Vocês me deixam sair o tempo todo, vagar aí pelo mundo e voltar com coisas interessantes para contar. Ou o máximo a que se pode chegar no meu caso, né? Falando nisso, espero muito, muito mesmo que tenham gostado do último episódio. Recebi algumas respostas muito especiais e me deixou feliz que eu tenha começado um episódio já acertando no tema. Quem sabe eu não consigo não decepcionar novamente. Alguma vez na minha vida isso ia ter que acontecer. E eu sei que, por ser um canal privado, fica mais difícil eu receber feedback e opiniões, mas foi a única maneira que a minha cabeça desprivilegiada arrumou para deixar um conteúdo exclusivo só para vocês. Se tiverem sugestões sobre outras formas que eu teria de fazer isso, mandem ver e me digam. Meu sonho é que houvesse alguma tecnologia possível via feed que permitisse conteúdo exclusivo apenas para assinantes e apoiadores. Mas vá lá, não se pode ter tudo. Desta vez, eu falarei de um filme que eu assisti recentemente. E vou mandar logo na cara que não é um filme do tipo que vocês estão acostumados a me ouvir resenhar ou falar a respeito lá no Necrofilmicon. Não é terror ou suspense, não é trash voluntário para fazer vocês rirem da falta de vergonha na cara dos realizadores. Também não é surrealista ou cheio de artifícios audiovisuais destinados a foder com o cérebro de ninguém. Aliás, falando a real, é um filme até bem pop. Um daqueles que a gente assiste facilmente numa sessão da tarde ou tela quente, se é que ainda existem esses segmentos, porque eu tô há muito tempo sem chafurdar na TV aberta. O filme tem aventura, ação pra caralho, personagens cativantes, alguns engraçadalhos e uma trama bem básica daquelas que todos e todas já vimos em outros, assim, aos montes. Mas vamos deixar de lado a ladainha e vamos partir a vaca fria de uma vez. Lançado em 2019 na Rússia, o filme se chama T-34 e retrata o final da Segunda Guerra Mundial. Até aí, tudo muito padrão. O filme segue um comandante de tanques de guerra iniciante, o qual a princípio não gera muita confiança em seus subordinados. Padrão também. A premissa do filme é que eles, com o único fucking tanque restante que tem nas mãos, protejam um vilarejo próximo da invasão nazista, pelo tempo suficiente para que a escola e o hospital sejam evacuados. Esse papo de exército de um tanque só também já é muito manjado. E é só, mas não só. С этого момента я ваш командир. Выполняйте все мои приказы и не смейте сомневаться. Я лучше с тобой погибну, чем принужить. O problema é que essa pincelada breve de roteiro, essa colcha de retalhos de tanta coisa que já vimos, não se escoa nesses para fundamentar o filme. O que o torna especial, ao menos para mim, é que ele fundamenta isso nos personagens e nas estratégias de guerra pensadas e realizadas dentro de uma lata de sardinha quente, lenta e de difícil manobra. E desde o início podemos ver como isso deixa o filme mais empolgante e gostoso de assistir. O comandante é novato, sim, mas extremamente carismático e o tipo de nerd que conhece cada parafuso de seu tanque e dos usados pelos nazistas. O piloto é um personagem tão doido e acelerado que parece tomar Red Bull com Brizola pela manhã. Os outros dois, armeiro e carregador, não ficam atrás. Então, ver como esses personagens, mais o dito tanque, um roteiro enxuto e direção competente, conseguem transformar o que deveria ser um velho joguinho lerdo de Atari em um filme de ação é recompensador. A direção é rápida e sabe como posicionar cada ângulo de câmera. Os diálogos são entregues de maneira perfeita pelo elenco, um grupo de soldados capenga e já cansado de lutar. Os efeitos, a trilha sonora, a montagem completam muito os três arcos bem feitos do filme. E claro, ao pensarmos num filme russo, sabemos que veremos muita daquela passada de pano para o pensamento patriota dos soldados mesmo enquanto estão se fudendo. Mas isso não chega a estragar o filme. Não tanto quanto quando vemos a mesma coisa quintuplicada em cada filme merda de Michael Bay, ou de cinema pop estadunidense de maneira geral. Não quero falar muito sobre o segundo e terceiro atos, porque, mesmo não contendo nenhum plot twist assim, estarrecedor, serão melhor apreciados sem vocês saberem que rumo a história mudará. mas a presença do igualmente comandante de tanque nazista, um Nemesis à altura do comandante russo, faz tudo ficar muito melhor. Claro, a costumeira arrogância de vilões desse tipo, a qual também vemos em vários outros filmes, mas aqui é um misto de confronto e adoração, é excelente também. Então, se por um lado vemos no comandante nazi a costumeira babaquice desse tipo de personagem, a ultra confiança na máquina de guerra alemã, por outro lado ele também admira o comandante russo por suas manobras estratégicas exemplares e nunca vistas. E no fim, tudo se resume a isso, um filme honesto de ação e guerra, com piadinhas, dramas, tudo o que se espera dele. Mas o fato de conseguir colocar a ação desenfreada num duelo de máquinas lentas, quando o máximo que esperaríamos seria uma batalha de lesmas armadas, é muito divertido de assistir. E se eu posso falar algo de realmente ruim nele, é a dublagem. Não me entendam errado, o filme é parte falado em russo, parte em alemão. Mas por algum motivo que eu nunca entendi, os russos têm a mania de dublar os seus filmes sobre as vozes originais, sem se desfazer delas primeiro. É coisa de tradição, sei lá, mas fica muito estranho para um filme que é feito lá mesmo. Portanto, eu já digo o que vocês podem esperar dessas partes. Quando um ator ou atriz russos estão falando, o que ouvimos é sua atuação na voz. Mas quando é um personagem alemão, sua voz atuada é sobreposta por um narrador que simplesmente lê por cima as falas, sem nenhuma emoção ou entonação específica, o que tira bastante a concentração da cena. Volto a dizer, nada que estrague a diversão de um filme honesto, daqueles que já vimos várias vezes, só que passado na Segunda Guerra, visto pelos lados dos russos e trancados num tanque. De resto, é só aproveitar. A interação dos personagens é muito boa, seja nas suas falas durante a batalha ou nas piadas que ajudam a conhecer um pouco de cada um. As reviravoltas no segundo e terceiro ato não são estrondosas e não deixarão ninguém de queixo caído, mas é tão bem feito e pop de se ver que podemos considerar o filme um pipocão de primeira qualidade. E agora, sobre as formas de encontrar essa peça de entretenimento, aí complica um pouquinho. Ou não, depende aí de vocês. Para começar, ele está no Streamio, legendado em português. Foi como eu cheguei a ele a primeira e segunda vez. Aliás, no Streamio vocês podem encontrá-lo inclusive dublado em inglês, mas eu não recomendo porque, apesar desse transtorno com a dublagem sobreposta russa sobre os alemães, as vozes dos atores russos, atores e atrizes russas são muito boas. Além disso, vocês também acham facilmente no Pirate Bay ou outros serviços de torrent similares. Mas eu recomendo demais que procurem e assistem, e que depois a gente bata papo a respeito num hangout safado desses. Me contem o que acharam do filme, caso tenham assistido. Me contem também o que estão achando deste podcast exclusivo, curtinho, e que eu espero sempre continuar produzindo enquanto nenhum de vocês me mandar a merda por fazê-lo. Abração a todos e todas, obrigado demais pelo apoio, e nos vemos quando vocês me soltarem novamente da sala acolchoada. E é claro, eu não poderia encerrar este episódio sem uma música que eu acredite que não é que ela tenha necessariamente a ver com o tema do filme ou tanques de guerra em si, mas é que ela é tão gostosinha de escutar que eu não pude deixar de praticar uma safadeza e linká-la ao filme e ao seu tema. Então, para alegrar os ouvidos de vocês e afugentar esta minha voz desgastada daqui, fiquem agora com Emerson, Lake & Palmer e a música Tank. Obrigadão e até a próxima!